Jesus, ele é uma força, ele é uma luz, ele é humano, ele é divino, ele é um só, ele é Deus trino. Jesus, quem é Jesus? Ele é o amado, ele é o amor, ele é o aroma, ele é a flor, ele é o remédio, ele é o doutor. Ele faz o paralítico andar, para os cegos faz o mundo falar, ressuscita os mortos e anda sobre o mar. Ele vence a guerra e faz a paz, faz a paz voltar. Jesus, quem é Jesus? Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o fim. É Elion, é Elohim, é Elohim. É tudo pra você, é tudo para mim, oh, oh, oh. Ele faz o paralítico andar, cura os cegos, faz o mudo falar, ressuscita os mortos e anda sobre o mar. Vence a guerra e faz a paz, faz a paz voltar. Jesus, quem é Jesus? Ele é uma força, ele é uma luz, ele é humano, ele é divino, ele é um só, ele é Deus trino. Ele faz o paralítico andar, cura os cegos, faz o mudo falar, ressuscita os mortos e anda sobre o mar. Faz a paz voltar. Ele faz o paralítico andar, por os cegos faz o mudo falar, ressuscita os mortos e anda sobre o mar. Ele vence a guerra e faz a paz voltar.